daquele jeito. Na coerência cabulosa batido pelos fatos, articula a solução através dos meus relatos. Se minha visão é maliciosa perante onde eu me encontro, tem meus motivos de revolta, tá ligado fulano. FV coerente, rimando contra o sistema no rap se aprofundando. Do rap se aprofundando, procurando a perfeição que vem daqui da favela do gueto. E tem que ser assim, do continente sangrento. Aliado Kim, VLP, CM, CCDM, só sangue bom. Revolucionários do gueto, guerreiros da evolução. Tá valendo então, é nós na fita. Diversificando o hip hop sem a mídia. A cara é nossa assim que tem que ser. Força de periferia, sangue bom. Força de periferia, sangue bom. Já faz uma cara miliano que pregamos ideologia. Uma cara na parada firmando ritmo e poesia. Pois eu prospero através de som, faz pro nosso dia a dia. Mãe, eu vou dizer, faz pro nosso dia a dia. Um futuro mais seguro, sem violência, sem agonia. Até aplico o melhor da consciência. Tem a competência, a coerência de estar no hip hop. Com 10 anos eu tava mortal, várias manobras lock. Permanecendo com a desvantagem, bailando contra o vento. Pelo break, pela arte, renasceu meu sentimento. Tamo aí na coerência, na proposta atual. Fazendo som pra sangue bom, não otário paga pau. Aqui não tem otário, nem mano demente. É só ideia certa. FV coerente, em movimento, hip hop. E tudo bem, tudo legal, aplicando ideologia sem quebrar condicional. Aqui não tem otário, nem mano demente. É só ideia certa. FV coerente, em movimento, hip hop. E tudo bem, tudo legal, aplicando ideologia sem quebrar condicional. Movimentando meus motivos, dando valor e expressão. FV coerente, valor do cidadão. Na minha quebrada, quem impõe as leis é ladrão. Tá ligado? Do sangue bom, tá ligado, sangue bom. Meu poema rancoroso não é de coisas belas, pois minha vida pessoa é influência da favela. Na infância eu aprendi a ter ódio da polícia, espancamento de parente por motivos de bira. Muitas coisas me revoltaram, a pilha do diabo é forte. No meu destino seguro eu dei um trote. Hoje tô firme e seguro, é nóis mesmo. Aí no hip hop, aí no hip hop. Sou portador do break, grafite, DJ e MC. Na extrema cultura tem que ser assim. Conversa dente que sente na mente o que é bom. Que respira e pressa manda pra cuca o som. Com uma cara nessa feita de rap alternativa. Resumindo a história que na TV reprisa. O sofrimento, angústia, revolta. Mas se não fosse o movimento tava fazendo hora. Mas chegou a frota da notícia rimando pra maloca. Morro da caixa, vila parecida. É foda. O continente é pesado, pesado é apelido. Raramente algum maninho aqui que nós no artigo, faço parte desse meio, por isso eu te digo e afirmo. Sangue bom, eu te digo e afirmo. Mas se não fosse a poesia, o ritmo da batida, tava trampando contra o vento, o peito tava em cima. Mas o som contagiou me aplicando rimas. Isso vou dizer. Agora vou dizer. Aqui não tem otário, nem mano demente. É só ideia certa. FV coerente. E o movimento hip hop. E tudo bem, tudo legal. Aplicando ideologia sem quebrar condicional. Aqui não tem otário, nem mano demente. É só ideia certa. FV coerente. E o movimento hip hop. E tudo bem, tudo legal. Aplicando ideologia sem quebrar condicional. E eu tô mantendo a tradição sempre firme. Longe do crime. Reverente no assunto. Cultura de rua é o que define. Tem onda aqui no movimento que não para de crescer e que se expande todo sul. Aqui na SC, eu prego ideologia. Boto fé de um dia vencer. Pode crer, mano, quem é esse mesmo que tem que revolução ser. Nas ideias, sabedoria imediata. Expressão pra periferia, não paga migué. Sou portador do hip hop, cultura e movimento. É nós mesmo da favela, a atitude é 100% refletindo ideal. Que passa e passa aqui dentro. Te aplico veneno, eu te aplico veneno. Sempre mantendo a cultura que influi aqui dentro. Então, FV coerente, é nós mesmo na função. Na ideologia do hip hop atual, mano, cafanha. Sou portador do hip hop, cultura e movimento, FV coerente, atitude 100%. Sou portador do hip hop, cultura e movimento, FV coerente, atitude 100%. Na função. B-boys, AIDS, assim que é a cultura, ladrão. Presta atenção.